Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Como Assim Adultas. Hoje vamos falar de repas, fat shaming e patriotismo. Fiquem por aqui. Como Assim Adultas, um podcast de Sofia Silva e Dulce Silva. E não, não são irmãs. Meu nome é Dulce Silva e adoro cantar o Ave Maria. Traz-me sempre a lágrima. Olá, meu nome é Sofia e tenho um ódio especial por aqueles shots saudáveis. Queres explicar um bocadinho isso melhor? Quais shots saudáveis? Antes de irmos para aqui gravar, eu e a Dulce fomos ao Continente e comprámos um shot que continha carvão ativo. Mas gengibre. Não continha álcool, pessoal. Não era desses. Ou seja, era um shot que não valia a pena, mas nós comprámos. Se fosse desses, nós tínhamos mais energia para gravar. Assim, não nos falta energia para gravar, nós somos pessoas muito motivadas. E... Não, falta-me energia para existir no geral. O problema não é gravar. Mas o que é que te aconteceu quando tu bebeste o shot? Ponderei em gregar o caixote lixo do Continente. Assim, eu não bebi aquilo de golada. Porque eu sou uma pussy, basicamente. Primeiro, que também é que tinha aquele shot? Porque aquilo não era uma coisa que eu conseguisse beber de shot? Ah, aquilo tinha para aí 125ml especificamente. Tu olhaste ou não mordei mal? Ok. Eu não olhei, mas... E aquilo levava, tipo, uma combinação de maçã, gengibre, caramelo ativado. Tu sabes o que é que caramelo ativado faz? Porquê é que o pessoal compra essa cena? Eu acho que a ideia é aquele ser purificante. Agora, o que é que ele purifica, não me perguntes. É assim, eu sei que quando consomes veneno, costumam-te fazer uma lavagem ao estômago com carvão, acho eu. Que é para tirar os problemas. Mas, tirando isso, em que situação é que o carvão ativado te vai fazer bem? Libertar, tipo, todos nós temos toxinas, alimentos, coisas ambientais, tipo, cenas que tu respiras e assim, portanto provavelmente ajuda na limpeza de toxinas, mas isto sou eu a assumir, porque eu não faço a mesma ideia. E há pessoas que não somos peritas nestas coisas. Eu devia, mas não sou. Mas assim, se tu estás a meter ainda carvão lá para dentro, não estás a piorar a situação? A cena é que não, porque supostamente o carvão vai absorver as toxinas e vai ser libertado. E toda a gente entende o que é que eu quero dizer por libertado. No pior dos casos, fazes um churrasquinho delicioso contigo mesmo. Abres e pegas fogo. A ver se dá-se volta. Mas... É assim, eu estou farta desta dieta das modas e carvões e... Carvões ativados. E carvões ativados. Eu vi carvão ativado. Porquê que eu me senti na obrigação de tomar aquela porcaria que já agora não foi assim tão barata quanto isso e que eu bebi de golada? E eu podia ter comprado coisas muito mais apetitosas, mas é assim, eu senti-me na obrigação de beber a coisa saudável. De beber uma coisa saudável. Podia ter comprado pelo menos tipo 3 Coca-Colas com aquilo. Opa, Coca-Colas não digo. Não, não. 2 Coca-Colas. Mas só podias beber para aí metade da lata. Mas para aí da marca Continente. Não, não. Uma Coca-Cola e meia das de marca Coca-Cola. Não é... Nem sei como é que se chama a Coca-Cola do Continente. Deve ser tipo cola só. Yeah. Mas, por exemplo, eu tenho em minha casa, tenho um frigorífico cheio de legumes, coisas saudáveis, coisas fit. E dou sempre por mim a comer um pão com um bocado de manteiga. Olha, pão com manteiga é das melhores coisas da vida. Não julgues o pão com a manteiga. Mas assim, depois chegam as tuas análises e tu tens um susto e não queres falar com a tua médica. Não, o meu colesterol costuma estar baixo. Como assim tanto pão com manteiga? Guilty. Não posso. Guilty. Pão com manteiga. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar as teimas de uma vez por todas. Toda a gente que gosta de comer pãozinho com manteiga diariamente vai fazer uma story, tagar o Como Assim Adultas, pôr uma foto do seu pãozinho com manteiga, no shame, e dizer, eu sou assumido, eu amo pão com manteiga. Já agora, uma side note. Eu fui ver ao Google. Carvão ativo serve para quebrar as toxinas. Mas quais toxinas? Eu estou intoxicada. Estás? Posso? Primeiro, os próprios alimentos que tu consomes têm toxinas. Deste tipo. Tu comes fruta e às vezes não lavas as maçãs. Admito. Quantas vezes é que tu comes uma maçã sem a lavar muito lavadinha, tirares a casca? Eu já cheguei a comprar aquela mistura, não sei se vocês se lembram, que há uns anos foi muito popular, que era tipo uma lexívia para lavar os vegetais e legumes. E tu punhas aquilo na água e punhas lá... Aquilo cheirava mesmo mal, pessoal. Aquilo era água com lexívia. Aquilo cheirava tipo água com lexívia e a fruta e os legumes ficavam a saber péssimos. Eu nunca mais vi aquilo à venda. Porque era água com gelo. E é assim, eu sou um bocado OCD. É family. Assim, eu não sei se devo dizer OCD, mas eu sou um bocado... Aí, não és diagnosticada. Não sou diagnosticada, mas eu sei que sou um bocado obsessiva com algumas coisas. E, por exemplo, lavar a fruta e os legumes é uma delas. Eu não consigo comer fruta que não tenha sido lavada. Ainda agora cheguei aqui ao estúdio e tive que pôr as coisas todas no sítio certo para eu estar em paz comigo mesma e conseguir começar a gravar o podcast. Estás a dizer que o estúdio estava desarrumado. Olha aí. Nem era por aí. Era só que as coisas não estavam no ângulo certo. Não se admite essas coisas. O nosso estúdio está sempre arrumadinho. É tipo o meu armário. Está sempre limpo. Hã? Claro. O meu armário não tem roupa por todo lado. Isso não. É uma das outras coisas. O meu armário, se alguém for lá à casa, que provavelmente vocês não vão, porque eu... Mas eu não... não digas eu. Diz, eu não vos conheço lado nenhum. Lá está. Eu não gosto de estranhos em minha casa. Portanto, não vão à minha casa. Obrigada. Não gosto de pessoas. Não sou eu em minha casa, no geral. Sou eu que posso ir à minha casa. Obrigada. Se vocês forem ao meu armário, vai ser muito estranho, mas o meu armário está separado por cores. Não só cores, como tamanhos de manga e tipos de tecido. Eu já vi. É verdade. E não deixo que mais ninguém guarde a roupa no meu armário. As cruzetas são todas iguais. Mas pá, eu acho que isso é saudável. Ah, sim, eu também tenho as cruzetas todas iguais. Mas o meu armário só está assim organizado quando eu digo, epá, isto está uma confusão, deixa-me organizar o armário. E depois passado um mês... Já foi. Porque assim, por mais caótica que a minha vida esteja, eu sei que quando chegar a casa, meu guarda-fato está por arco-íris. Isso deixa-me feliz, só por pequenas coisas na vida, pessoal. Mas isso é porque tu usas muitas cores. Se fores como eu, é tipo preto. Sim, cinzento. Um bocado gótico. E às vezes tem cor. Muito raramente. Na verdade, não. Gótica também não exagero. Ah, pá, gótica também não. By the way, não sei se tu sabias, mas eu cheguei a passar por uma fase emo quando era mais jovem. E acho que agora está a ter um bocado de um return. Espero eu. Está a ter um return? Opa. Is it really though? Na minha mente está, porque ainda ano passado pintei o cabelo cor-de-rosa. Lembro-me. Não era bem cor-de-rosa. Não era tipo... Doesn't matter. Era o emo child dentro de mim a querer viver o momento deles. Então, toda a gente tem um emo child. Eu acho que nunca passei por uma emo face. Quem é que nunca passou por uma emo face? Eu. Quanto muito vestido. É mentira. Tipo, mais de preto do que o normal, mas não. Nunca pintei o cabelo de uma cor estranha. Eu fiz um corte de cabelo. Ok, cortes de cabelos estranhos eu fiz. Eu cresci no início dos anos 2000, mas. Ano passado fiz repas, filha. Lembras-te dessa má decisão? Eu disse-te que era uma má decisão. Antes de tu as fazeres. Miúdas, este agora é para vocês. Se vocês estão a pensar em fazer repas, opa, atirem-se para a banheira. Um banho frio, bem geladinho, porque isso é uma péssima ideia. Não façam repas. Não importa se o boy acabou com vocês, se tiraram negativa no teste, se estão decididos em mudar de vida, não façam repas. Opa, com um gelado. É menos temporal de quilo. E depois choras por comer o gelado. Que informação dramática. Vamos falar sobre ser velho. E ficaste com dores nas costas durante uma semana inteira. Opa, por falar em saúde e dietas, eu sinto que estou cada vez mais velha e ainda só tenho 23 anos. É assim que o tempo funciona. Eu vou-te explicar. O tempo progride. O que é que se passa? O tempo progride e tu ficas mais velha. E porquê é que o Jacas está a olhar para mim com uma régua na mão? Estou com medo. Porrada. Socorro! Isto demora mais tempo do que eu achava. Pronto. E agora ele tirou-me o brinquedo. Oh. É! Ok. Pronto. Mas eu sinto imensas dores nas costas. Isso é porque trabalhas sentado o dia todo. Provavelmente. Mas é uma epidemia agora com o pessoal da nossa idade, porque estamos constantemente curvados. E ainda faço um bocado de esporte. Eu, se calhar, devia ter umas costas mais rijas. Tu vais ao ginásio o quê? 3 vezes por semana? 3 vezes por semana? E uma delas é completamente aceitável. E uma delas a gente não faz nada. É sempre. Há sempre à segunda-feira. A culpa é da Sofia, porque ela é preguiçosa. Sim. Não, a culpa foi de nós termos encontrado uma pessoa que anda connosco no, na primária, no ginásio, que decidiu andar no ginásio de frente para trás e olhar para nós de forma creepy, a tentar perceber quem é que nós era. Mas isso vai para o tema de encontrar pessoas conhecidas no ginásio. É péssimo, só é péssimo. É completamente horrível, porque quando tu estás no ginásio, tu estás na pior das situações humanas. Tu estás suada, estás vermelha. Estás completamente farto da vida. E agora um side note, quem é time tomate que partilha as histórias? Porque eu sinto-me triste, só e abandonada e quero amigos. Espera aí, vou já partilhar. Bota aí, time tomate. Tu também és. É que tu estás completamente a desistir da vida e de repente vês alguém conhecido no ginásio e tu espera aí, tenho que parecer forte e musculada. E que eu não estou aqui, eu não estou aqui para isso a morrer depois de estar 10 minutos nele. Sem ter feito mais nada, atenção, eu não fiz mais nada, eu estava 10 minutos na elíptica e estava ali e parecia que eu ia morrer. Eu esta semana consegui correr um minuto seguido, atenção, é muita categoria. E eu nem tento. Opa, se há coisa que eu detesto é correr. Eu não gosto, se não está nada a perseguir-me, porquê é que eu vou correr? Especialmente no ginásio, não sei, numa coisa que eu nem sequer saio do sítio. Deveria ser intrínseco ao ser humano, ter capacidade para correr, porque eu assim, não sei correr. Evolucionalmente... Tu precisas de correr, como é que uma pessoa fugia de ursos e assim, não era atropelar árvores. Tu agora foges, se calhar, do cheeseburger que estás a ver e tentas não comer, então vais para o outro lado. Tu nunca, no dia-a-dia nunca corres, até tens que correr, porque ai, não corres, não. A carteira. No, quantas vezes é que tu estás quase a perder o metro e não fazes aquele sprint? Ui, eu consegui apanhar o metro mesmo a fazer o sprint. Mas eu acho que o meu pico atlético foi saltar para dentro do comboio e a porta fechar atrás de mim. Oh, isso é simplesmente incrível. É tipo mesmo a James Bond, a porta a fechar e tu a entrar. Aquele slide. E o sentimento de sucesso depois. Sim. E as pessoas a julgarem. Mas eu decidi entrar para o ginásio, não só porque estava muito fora de forma, mas porque eu comecei a pensar, se um dia eu tiver que correr pela minha vida e se a minha vida depender de eu conseguir fugir, eu sou a primeira a morrer. Porque eu não consigo correr mais de um minuto. Eu não consigo correr no geral, eu acho que eu corro tão mal que eu me vou magoar a mim mesma. Portanto, assassina em série, ou eu a correr vai dar a mesma coisa. Eu acho que provavelmente morria mais rápido de um ataque cardíaco por estar a correr do que um assassino a matar-me. Sim, basicamente. Opa, isso é muito triste e foi por isso que ganhei motivação e fui para o ginásio. Na verdade, depois de para o ginásio porque eu te obriguei. Também. Mas, opa, não era só estético, era também psicológico, porque uma pessoa está no ginásio Epai. E começa a sentir-se também parte de uma tribo. Não te sentes parte de uma tribo quando estás no ginásio? Eu acho que não é bem essa a minha motivação. Eu acho que a minha motivação é que eu não posso andar aí a bater em pessoas. Também. Então eu tenho que descarregar a minha raiva interior no outro lado. Porque senão vamos ter problemas. Vais ter que me visitar à cadeia e eu acho que eu não sobrevivo muito tempo na cadeia. Tu sobrevives muito porque tempo lá está, eu não sei correr. Eu trazia-te bolachinhas, não te preocupes. Ah, obrigada. Tinham facas lá dentro. Não, mas tu achas que eu não sobrevivia na cadeia? Tu não sobrevives na cadeia. Eu que sobreviveria na cadeia porquê? Primeiro, eu conseguiria muito facilmente ser a maior pessoa que lá estava. Não a nível de massa corporal, mas eu sou alta para caralho. Seria uma altura que eu. Mas a mulher portuguesa é pequenina. Tinha sorte se ficasse presa em Portugal. Eu tenho 1,70m. Mas 1,70m que consegue parecer assim 1,75m, se me esforçar um bocadinho. Acho que eu sobrevivia, porque eu sei que me deitar uma pessoa chove só com um dedo. Ela já tentou fazer isso e tu não me deixaste. É assustador, ela magoa. Eu não te magoei. Eu toquei-te no nariz. Ai, violenta. Violenta. Eu digo-te violenta. Que informação dramática. O que é um bikini body? Nós queremos é uma parka body. Porque debaixo daquele enchimento todo... Acho que um bikini body é o que tu quiseres que seja um bikini body. Não venham com tretas. Nem com estereótipos. Ok. Já vi aquela expressão de um bikini body, é vestido de um bikini, tens o body e vais para a praia. Tem lá um body dentro, qual é a cena? Mas pessoalmente não é uma coisa que me deixe muito contente. Eu falo a nível pessoal, não tenho nada contra as outras pessoas. Mas... A cena do ser fit tornou-se uma moda por questões de saúde. Porque tu consideras certas pessoas como um modelo de saúde. Mas depois acontecem certas situações em que a pessoa vai parar ao hospital porque andou injeta a testosterona onde não devia. Exatamente. That's exactly my point. Então não às drogas. As pessoas olham para uma pessoa mais curvy ou às vezes mesmo uma pessoa com excesso de peso e dizem logo, esta pessoa não é saudável e tem que perder peso porque não é saudável. Mas muitas vezes esquecem-se que as pessoas magras também têm problemas a nível de saúde. Não fica tudo resolvido só porque perdeste peso. Não é uma questão de ser magro. É uma questão de ter um peso saudável, pelo menos para mim. Para mim, o ideal não é ser um esqueleto humano que a largura das pernas é a mesma que a largura do meu braço, não é? Eu, ok. Para mim, o ideal seria uma coisa considerada como um peso saudável para uma pessoa da minha altura. Sim, um intermédio. Eu acho que, mais que tudo, as pessoas têm que se sentir bem. Lá está, eu sei que os índices de massa corporal, às vezes, não são tão lineares como isso. Mas também isso, não é o melhor indicador. Não é o melhor indicador de tudo e há pessoas que ficam obcecadas com... Mas, lá está. Não se deve fazer simplesmente o baixinho a uma pessoa obesa porque diz tu não tens saúde e não se preocupa com as pessoas magras porque se calhar também não têm saúde. E é sempre o argumento que se ouve. Eu acho que o importante é encorajar-se as pessoas a ser saudável. Sem, especialmente... Quando eu digo ser saudável, não é aparentar ser saudável e depois andar a consumir coisas carregadas de químicos para fazer crescer músculo e coisas desse género, porque isso é muito bonito e isso na teoria funciona muito bem, mas tem repercussões depois no teu corpo. Por exemplo, ao comer tudo carregado de adoçantes, químicos e não sei o quê. Ah, e não como um doce, mas bebo meu chá com dois pacotes de adoçantes. Ou vou sair do ginásio e vou consumir um protein shake que é feito à base de uma série de coisas que te fazem mal. Se calhar não te fazem tão bem. Porque se tu fores falar com um nutricionista fora de um ginásio, a primeira coisa que ele te diz é para te afastares desse tipo de comida. Porque é muito conhecida que anda por aí. Não faças baixinho dessas coisas porque eles patrocinam não toda a gente. Não vou fazer baixinho. Eles patrocinam toda a gente e eu própria uso. Que eu sinto que somos bombardeados constantemente com essa marca. E não, muitas vezes nós não sabemos e compramos porque alguém sugeriu, algum fitness instagrammer diz, ah, usem o meu código promocional, 40%. E tu, uou, código promocional 40%, vou exatamente, vou experimentar aquilo que ele usa. E acabas por comprar, por exemplo, misturas de panquecas ou misturas de aveia. Não é necessário, tu não precisas fazer aquilo. Compras um pacote de aveia, depois um bocado de leite, overnight oats, done. Não precisas daquela fazer receitas toda. Receitas para panquecas, aquilo é muito fácil. Exatamente, é super fácil. Aquilo é algo do género de duas chávenas de aveia, dois ovos e uma banana, misturas aquilo tudo e tu é pancake. Receitas com a Sofia. Sim, eu cozinho. Mas eu própria sou guilty de usar essas marcas. Eu adoro coisas pré-feitas, pessoal. Eu gosto tanto de chegar a casa e ter uma cena de dois passos como o meu vizinho. Mas é assim, não é saudável comer essas coisas todos os dias. Eu não considero que... Eu não quero dizer coisas cheias de químicos, porque tudo à nossa volta é químico. Tudo aquilo que comes é um químico. Uma maçã. De certa forma. É feita de... Quando tu estás a referir a químicos, nesse caso, é coisas produzidas industrialmente. Coisas que não são de origem natural. Ou mesmo que sejam de origem natural, podem não ser benéficas. Atenção que frutose, por exemplo, não é um bom tipo de açúcar. Exatamente. E há pessoas que dizem, ah, tu sabe com frutose... E desde quando é que isso é bom? Às vezes é preferível comprar um stevia. Sim, o stevia não é assim tão mau. Mas, é assim, isto também não é um canal de fitness, pessoal. Portanto, vocês já devem estar agora um bocado... não consumam aspartame. Evitem comer adoçante, basicamente. É isso que nós temos a dizer. Nós somos duas miúdas que não percebem nada. Nada mesmo. Nada. Portanto, não levem os nossos conselhos. Não, pera. Ou só uma parte. Eu não me responsabilizo por nada disto, mas eu acho que o consumo de coisas naturais, ou mais naturais possíveis, é importante. Mas, por exemplo, nem tudo o que é natural é bom para a nossa dieta, porque por vezes temos situações em que estamos a perder peso. Eu, estou a comer muito bem, estou a comer muito saudável, até estás. Mas, lá está. Estás a comer saudável, estás a comer bio, estás a comer natural e depois pensas, porquê é que eu não estou a perder peso? Provavelmente estás a consumir demasiada gordura, demasiados hidratos de carbono. Não, comia demasiados hidratos de carbono, porque past days life. Eu comia demasiado arroz, demasiada massa, demasiadas batatas. Tecnicamente é tudo saudável, entre aspas, porque poucos ingredientes, era via ou era integral. Que informação dramática. Mas isto tudo para chegar a desporto e à desvalorização que é feita em Portugal por desportos que não sejam o futebol. Nada contra o futebol. Nada contra o futebol, porque Tuga, que é Tuga, adora o seu futebolzinho, seja Porto, Benfica, Sporting, aqueles que forem. Não há desporto que eu acompanho. Eu também não acompanho pessoalmente, e a minha casa não é das casas em que se vê mais desporto, felizmente para mim, porque não tenho muita paciência. Mas eu acho que o Portugal e os portugueses estão a começar a mudar os hábitos, sim. Mas apenas o futebol. Sim, porque tu não é vês. É assim, eu acho que a RTP2 passa de desporto ao fim de semana o dia todo. Mas de resto, tu não vês os canais grandes e de acesso ao público a passar outros géneros de desportos. E acontecem imensos eventos desportivos e que são de relevância e que trazem coisas importantes para o país que não são mostrados e que não recebem o mesmo relevo que deviam. No máximo tens a voltar a Portugal. Porque toda a gente devia voltar a Portugal de bicicleta, não é? Tudo que é Tuga vai. Tuga que é Tuga, gosta de futebol e... No dia da volta a Portugal está tudo parado na televisão. Que é contraproducente. Há imensos esportes. Assim, para ter oferta tem que haver procura nos canais. E talvez a procura não seja tão grande ainda pelo... A cena é que não pode haver procura se não existe nenhuma espécie de oferta. Porque, vamos falar de um caso específico, houve recentemente o Campeonato Mundial de Karaté. 12 medalhas para 10 atletas, que é qualquer coisa de extraordinário. Mais 2 medalhas que atletas. E tu ouviste alguma coisa? Ouviste o Gaiense? Sim, eu ouvi o Gaiense, mas é porque eu moro em Gaia, porque senão não tinha ouvido nada. Não, mas quantos atletas é que trazem medalhas e depois até vão aos Karaté Jogos Olímpicos e tudo? Não digo Karaté, mas digo os outros desportos que não são tão valorizados. Que os atletas chegam a Portugal e não têm mais, provavelmente, a família Sim, deles. Sim, por exemplo, e neste caso, eu fui ao aeroporto porque uma das atletas era a minha prima. Muitos parabéns, ganhei ao segundo lugar. We're proud. E é vice-campeã do mundo, é qualquer coisa de extraordinário. Ela tem 13 anos e estava lá, para além da família dela, o Gaiense. Não tem um som de grilos na placa de som, mas eu ia usá-lo se tivesse. Gri-gri. É incrível como miúdos que se calhar prestavam de ver a recebê-los. O país deles a dar-lhes os parabéns. Parabéns ao Gaiense por efetivamente ter ouvido as pessoas, porque foram os pais que o contactaram. Tentaram contactar outras formas de mídia tradicionais e nenhuma delas lhes deu atenção nenhuma. Dou os parabéns ao Gaiense por efetivamente ouvir as pessoas e ter ido tentar dar relevo a uma coisa que de outra forma não teria. Claro. Eu acho que muita gente também se soube mesmo por causa deles, porque mais nenhum outro formato. Mas lá está. Mas quando tu vês sistematicamente jogos de futebol, desportistas, coisas que este disse, aquele disse, que pessoalmente não afetam nada a o nível desportivo. O dos jornais portugueses é tipo 99% de futebol. Sim, exato. Nem é preciso fazer cálculos porque evidentemente é aquilo que tu vês, ou visualmente é aquilo que tu vês. E eu também não sou a compradora e não sou o público ideal para... jornais desportivos, mas acredito que Portugal tem tanto talento a nível de desporto, o que é que custava explorar um bocadinho as outras vertentes, dar os parabéns a quem merece receber os parabéns. Pessoal, façam um story em que identificam como assim adultas e alguns atletas locais ou conhecidos vossos que mereçam reconhecimento. Partilhem connosco, nós podemos partilhar também nas nossas stories e vamos dar a conhecer um bocado mais aquilo que Portugal tem de melhor. Que informação dramática. E damos por terminado mais um episódio de Como Assim Adultas. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram com Sim, Andas de Corda Adultas. Sigam também o nosso podcast. Já está no Spotify. No... Incrível, finalmente. Uou. E mais do que isso, comprem bilhetes para o espetáculo do nosso produtor, o Joca. Também no Instagram. É Joca, amor. Chama-se Insólito. Os bilhetes já estão à venda. Vai ser impecável. A sério, ele faz muito boa comédia. Nós recomendamos mesmo que vocês vão ver. Eu sou a Sofia Silva, sofia.silva96 no Instagram. Eu sou a Dulce Silva, do 96 no Instagram. O Andal do Instagram, que devia morrer. Até à próxima.